Chegando agora ao quarto e último bloco dessa 17ª edição, responderemos aos palpites, ou perdão, responderemos às perguntas dos nossos amigos na página do Big One Brasil e no grupo NASCAR Home Tracks, também perguntas feitas no Twitter, e deixaremos nossos palpites para a etapa do Kansas aí, e o Leozão vai brevemente depois de dar as notícias da semana. Bom, vamos lá. Começando com as perguntas que foram feitas no podcast da semana passada, lá na página do Big One Brasil. A primeira foi feita pelo Anderson Barbosa. Na verdade, a primeira foi feita pelo Guilherme. Então, vamos começar pelo Guilherme, que sempre está perguntando lá na página do Big One Brasil. Bom, ele pergunta, e aí, tá a corrida sem movimentação? Gostei demais da corrida do Logan, por não ter tido um início de chase ruim, poderia estar mais na frente. Como? Aí ele põe que são duas perguntas. Conforme eu falei no sábado à noite comigo, né, ele falou comigo, Pedro, sobre a prova do Miguel Paludo, se falta um pouco de malícia para ele ganhar. Se cabia um bump na primeira curva lá no 88 para ele abrir e espalhar em cima do Peters, no caso seria a primeira vitória dele e em grande estilo. Nós até falamos sobre isso na etapa, no bloco da Truck, né, de quem realmente estava na frente dele lá, se ele podia empurrar ou não. Né, dar um bump assim e poderia ir para a riba do Peters. Se tá faltando malícia para o Paludo começar a ganhar na Truck Series, é a pergunta. Tá faltando um pouco de malícia, né? Toda a corrida agora, ele começa a corrida já muito afobado, acaba tendo problema, depois passa boa parte da corrida tentando se recuperar. Essa corrida em Las Vegas teve sorte, né? Porque logo teve uma amarela, mas ele já, senão ele ia ter que esperar muito tempo ainda para recuperar uma coisa. Então tá faltando um pouco sim de malícia e desse movimento lá da corrida de lá de Las Vegas, nós já falamos lá no bloco da Truck Series, né? Ele estava atrás do Peters, ele fez o movimento certo, mas acabou ele não tendo um truque tão bom quanto o do Peters para alcançar ele. Eu acho que é bem isso. A gente sempre fala que na NASCAR não tem santo, mas eu acho que o Paludo pode se colocar esse adjetivo nele. Porque eu acho que os pilotos que correm, assim, que a gente vê, eu acho que ele é um dos mais cuidadosos, né? Comparando com alguns companheiros dele, mas eu acho que com o tempo isso aí acaba caindo, né? Mas acho que importante para o Paludo sempre é chegar ao final. Eu acho que esse é o objetivo dele, cara. Sempre ter a corrida dele e chegar ao final. Lembra até daquela corrida de Mosport lá, onde ele chegou em terceiro, né? Teve aquele problema no final que eu até comentei aqui que o mais importante, além de ter chegado no top 5 em terceiro lugar, foi ter saído de lá com os mesmos amigos que ele tinha antes, né? O que não aconteceu com outros companheiros dele, né? Bem, bem, bem lembrado e bem observado. Não, falta sim um pouquinho de malícia, talvez, ou um pouco mais de, vamos dizer que é arrojo, né? Mas é isso, ele tá Ele fazendo não é certo. bandido, né? É Ele não é isso. bandido que nem os outros caras Era têm, né? isso que eu ia falar, que ele tá fazendo certo. Até porque ele, às vezes, ele pode ser visto como um intruso na categoria, né? Um cara, um forasteiro. E aí é melhor se preservar. Pelo menos até você estar tá consolidado e andando bem na frente, do que ficar, às vezes, arrumando confusão no pelotão intermediário ali e depois ficar cheio de inimigos e tal. Sim, às vezes pode ser até bacana dar um contato lá e ganhar uma corrida, mas eu acho que talvez nessa em si, talvez não faltou um pouquinho de malícia, mas eu acho que a hora vai chegar. Com paciência, a hora vai chegar. Bom, a segunda pergunta que o Guilherme faz é sobre o Dale Jr. E será que o 88 não é muito burocrático? Domingo ele tinha um baita carro e estava agressivo o tempo todo. Depois do erro da entrada dos pits, andou pra caralho. Achei até que o Game Shark do Jimmy Johnson estava no carro dele. Mas enfim, baita corrida. Será que no fim ele não poderia ter forçado um pouquinho? Eu acho que falta isso para ser um piloto de vitórias. Com certeza faltou, né, ele ter forçado em cima do Johnson. E como eu falei, mais uma vez ele foi escudeiro do Johnson e não pensou em vitória. Eu acho que o problema do Júnior, acho que chega a ser meio psicológico. Eu acho as corridas dele muito parecidas com a do Truex Jr. Piloto rápido, consistente, anda na frente, só que não tem aquele fio de chegar, passar e ganhar. Eu acho que pode pegar um ano que ele ganha uma corrida aqui, outra ali e isso acabe. Mas eu acho que no domingo, depois da última relargada, ele fez o possível. Porque o 48 era um carro muito bem ajustado. E o ar limpo, mas Dover, que não é uma pista fácil de passar, e com as voltas foi meio que se igualando o ritmo, né? É bom a gente lembrar que ele não perdeu para qualquer um, foi pro Jimmy Johnson, né? É, mas eu não concordo muito não. Não, eu acho que fez a corrida dele mesmo e é isso aí, tá beleza. Talvez não tivesse cometido erro, tinha ganho a prova, mas não acredito nisso de tirar o pé e proteger o Jimmy Johnson, não. Acho que no final das contas os pneus não foram tão fator e o Jimmy Johnson conseguiu acertar o carro, melhorar durante a corrida para na hora que tivesse na frente vencer. Vamos lá, o Anderson Barbosa vai bem, ele tá bem incisivo aí e tal, mas ele é parceiro nosso. Ele avisa que vai ser polêmico mais do que de costume. Primeiro, duas perguntas também. A primeira, por que tanto ódio do Piquet? Aí ele ainda faz os comentários. Honestamente, poucos teriam a coragem que ele tem de mudar completamente o rumo da carreira e, na minha opinião, com um bom sucesso. Creio e torço por sucesso dele na sprint, pois ele tem braço e é bom de marketing e isso traz patrocínios. Torço muito para ele pegar um carro na Júnior no ano que vem. Ele deu fortes indícios de que não continua na Thunder no ano que vem. Vendo as possibilidades, acho que é o melhor no momento. Então tá, Piquet, primeiro. Primeiro, o Léo tem que responder por que tanto ódio do Piquet, Léo. Eu também não entendo, cara. Bom, eu não tenho ódio dele. Eu como sempre fui, eu não torço para piloto em categoria nenhuma. Eu torço sim para uma boa corrida, para um bom espetáculo. Falo bem quem jogo flores para quem precisa ser jogado e jogo pedra em quem tem que ser jogado. E o Piquet, o ano passado eu joguei flores para ele porque ele mereceu, e esse ano tem que jogar pedra porque ele está merecendo. Então eu não tenho ódio do Piquet. Eu só comento o que eu vejo, né? Então, essa é a minha opinião. E pouco que nem ele fala aqui, poucos seriam coragem de mudar completamente de carreira. Agora ele mudou. Só vamos deixar bem claro que ele mudou de carreira, ele mudou do estado da Fórmula 1 para NASCAR, porque assim, todo mundo sabe do que foi acontecido lá na Europa. Senão ele estava na Fórmula 1 até hoje. Ele mudou porque ele quis. Porque ele ama a NASCAR. Ele mudou porque ele achou a NASCAR uma competição que talvez ele iria ter o brio para lutar para vencer uma corrida novamente. Então ele não mudou porque ele quis, ele mudou porque ele foi chutado embora de lá. Quem acompanha o podcast aqui sabe a minha opinião sobre o Nalcinho, tipo, não é o meu piloto favorito, não sou fã dele, mas eu admiro muito a decisão dele. Teve uma porta fechada na Europa, poderia ter ficado numa DTM da vida, já estaria correndo a principal categoria, né, do circo da DTM, né? Com certeza ia estar andando bem, tinha talento para isso. Mas preferiu começar do zero na NASCAR e ele saiu muito bem nisso. A única coisa que eu discuto do Nelsinho foi quem me acompanha no Twitter lá, sabe que no início do ano eu falava: olha, quem torce para ele vai ter que ter muita paciência, porque a Nationwide esse ano ficou mais forte, a Turner não é nem de perto o que era Kevin Harvick Inc. e o que era Turner na Truck no ano passado, onde ele só teve equipamento dominante, vai ter que ter bastante paciência. E o que está se desenrolando. Bom, não vou voltar naquela opinião, se ele errou ou não, escolha. Na minha opinião, eu acho que ele deveria ter ficado na Truck Series, que com certeza ele ia estar brigando entre os cinco do campeonato, ter ganhado corrida. Ele queimou a etapa, fica evidente isso, mas não acabou o mundo. Outros exemplos, o próprio James Buescher subiu para Nationwide foi mal, voltou para Truck e reconstruiu a carreira, se bem que ele tinha menos experiência, né? Mas é isso, cara. Eu acho que ele ainda tem condições de fazer um trabalho muito interessante. E como já citado no bloco anterior da Nationwide Series, ano que vem muitas cartas vão mudar na mesa. Algumas vagas vão abrir. O jeito é trabalhar. Trabalhar as últimas etapas, conseguir bons resultados e procurar bons patrocinadores. Porque às vezes a gente dá que tá tudo acabado, mas não. E só mais uma coisa, tem muito piloto europeu aí de nome que sempre ficou com vontade de ir para a NASCAR e nunca foi. O Nelsinho pelo menos foi. Então, eu concordo com os dois, mas eu não odeio o Piquet, pelo contrário. Eu acho que dos três da equipe aqui do podcast, eu sou o que mais gosta do Nelson, inclusive. Mas assim, não dá para ficar passando a mão na cabeça do cara. Eu acho que é só isso, que errou de ter subido, tudo, concordo com o Hélio. A gente sabe o porquê dele ter vindo da NASCAR, qual foi a circunstância da saída dele da Fórmula 1. Eu gosto bastante do Nelson, vixe mania, me emocionei bastante com as vitórias dele ano passado. Eu era muito fã dele quando ele corria na Fórmula 1 também. Mas é verdade. O Léo sabe quando que a gente tá conversando por Twitter. Eu também era, pô. Eu também eu era fãzão do Nelsinho na Fórmula 1. Nossa. Mas assim, a gente tá falando de corridas. Eu não tô aqui pra ficar puxando o saco dele, nem pra ser fã dele aqui. Então, não é que eu tenho ódio. É que ele vem fazendo por merecer mais críticas do que elogios. O dia que é para ser elogiado, ele vai ser elogiado. E o dia que não for para ser elogiado, ele vai ser criticado. E é assim com o Miguel Paludo, o dia que anda mal. E é assim com o dia com o Kyle Busch, é com o Jimmy Johnson, é com o Kurt Busch, é com o Tony Stewart, é com todo mundo. A gente tá aqui para falar Jeff da NASCAR. Jeff Gordon, já desci a saroba no Jeff Gordon, coitado. Então, e adoro o Jeff Gordon. Você só não vê o coitado de pescar. Aposentei ele um dia, cara. Então, assim, às vezes a gente fala aqui, mas não é ódio. Eu muito pelo contrário, eu gosto muito do Nelsinho, inclusive como piloto, e de todo o processo que ele fez na NASCAR. Se vocês ouvirem os podcasts, você, o Anderson mesmo, já ouviu todos, ele sabe, eu elogio muito o Piquet aqui. Mas tem hora que fica puto também, né? Não dá pra aceitar um desempenho igual de Dover, por exemplo. Mas é isso, não tem ódio. E aí a outra pergunta do Anderson é mais bacana ainda, que ele fala aqui. Seguindo o comentário que eu fiz, na verdade, eu que fiz, de que os fãs do Piquet odeiam o Larson, não foi bem isso, foi que vocês querem comparar, esse que é o negócio, não que vocês odeiam. E alguns, né, não estou citando como você, que eu sei que você é fã do Nelson. Discordo, pois acho que o cara é bom, porém sejamos realistas. O time inteiro do 32 foi montado pela Ganassi, com um crew chief bastante experiente na Nationwide e principalmente com todo o suporte para o cara desenvolver. Ele é bom, mas o contexto ajuda. Bom, Leonardo, sobre isso. Vou ser muito breve, não concordo com isso. Tudo bem, Anderson. Pode haver do Chip Ganassi ter exigido um pacote X para o Larson, né? Que você não vai colocar o seu piloto que você investe para pegar as sobras, né? Mas eu convido o Anderson a procurar as últimas provas, as provas de Atlanta, Phoenix e Homestead da Truck Series, onde o Larson pegou o quinto truck da Turner, o truck 4, que outros pilotos andaram, chegaram a tomar volta, sabe? O Larson pegou aquele truck e liderou corridas, quase ganhou, em Phoenix quase ganhou, e na própria Homestead, pra gente ver o nível do Larson, ele andou de igual para igual com o Nelsinho e com o próprio Kyle Busch. Teve uma parte da corrida que o Nelsinho tentou passar o Larson estava com pneus mais gastos. O trabalho do Nelsinho foi tão grande que ele chegou até a errar e raspar no muro. Eu convido você a assistir, tá? Em Homestead, no final, o Larson fez uma puta de uma cagada lá. Acabou com o campeonato do Ty Dillon, mas deu para ver ali mais ou menos o nível de pilotagem do Larson. E também uma prova que eu convido você a assistir, Anderson. A última prova da Kyle Busch em Rockingham, onde o Larson ganhou o campeonato na sorte, mas faltando 5 voltas pro final, ele tomou um bump do próprio Bob Wallace. Se fosse outro piloto, ele teria ido no muro e teria acabado o campeonato. Mas ele conseguiu segurar o carro e conseguir ser campeão. Eu não lembro se o Léo chegou a assistir essa corrida, esse momento, mas depois que eu vi a manobra que o Larson fez ali, eu comecei a ter toda essa admiração por ele. Ó, oh, Pedro, só te cortando, Pedro. Eu nem falei. Mas ainda. Assim, ó, você lembra... Mas eu sei que você ia falar. Você lembra na corrida de Phoenix, quando o Kyle Larson deu um suador no Jimmy Johnson? Ainda todo mundo ainda brincou que o Jimmy Johnson ia sonhar com o Kyle Larson. Uhum, o Kyle Larson não deixou o Jimmy Johnson quieto em nenhum momento da corrida, entendeu? Então, assim, o Kyle Larson, ele tem talento. Ele não é questão do carro é bom ou ruim, ele tem talento. Ele vai, ele ganha, ele vai para cima, ele vai para vencer, ele vai para extrair. Ele consegue extrair o melhor do carro, o Kyle Larson. Então, até no bloco da Nationwide, você vai ouvir falar, Deus, que nós falamos sobre o que é feito no rodízio do chassi dentro da equipe Turner. Então, assim, tem hora que o Nelson tá correndo com um chassi que o Kyle Larson não usou. Então, assim, eu também falei, por exemplo, do desempenho do Nelson lá em Dover com o Chris Carey, e falei desse final de semana com o desempenho dele em Dover com o Pat Tyson. Foi bem parecido, foi um péssimo resultado, foi uma corrida ruim para ele, levou 6 voltas, entendeu? Então, assim, não é querendo comparar que é melhor ou pior. Eu só, na minha opinião Leonardo, pessoal minha, né, deixando o lado do comentarista de lado, na minha opinião, Leonardo Guina, o Kyle Larson tem um talento muito, muito maior que o Nelson Piquet Jr. Isso é notório, tá aí o resultado, tá aí. E o ano que vem nós vamos ver o Kyle Larson. Eu tenho certeza que pelo menos das 36 corridas, uma corrida ele vai aprontar algumas de Kyle Larson da vida. Fica vendo. Quer completar alguma coisa, Edson? A gente tá falando do Kyle Larson com o Piquet? Sim, sim. É assim, o Kyle Larson, a gente tem que entender o seguinte. Ele é dado, não é pela gente, não é pelo Pedro Mugart, não é pelo Leonardo Pina, é por Jeff Gordon, é por Dale Waltrip, é pelos caras, né? Como um desses talentos que é para de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. Eu acho que o último talento que apareceu fazendo esse barulho foi o... Não foi nem o Joe Logano, foi o próprio Kyle Busch, né, Léo? Você que acompanha mais tempo, mas... É, o Piquet, ele, o piloto, ele não teve muita, ele não teve nada muito piloto bom aí, como o próprio James Buescher, campeão da Truck, vice-líder do campeonato esse ano, vai subir ano que vem. Com certeza um piloto a ser regular na Sprint Cup no futuro. Para mim, o Nelson como piloto não deve nada ao James Buescher, não. Como o próprio Trevor Bayne, o problema do Piquet, como a gente falou aqui, foi uma escolha errada na hora errada, mas ele como piloto, ele já mostrou que ele não é bobo. E posso falar já? Bom, os números do Kyle Larson, eu acho que é só que o Anderson tem que observar. E a questão de equipamento, é o que eu falo, tem que aparecer resultado em carro ruim, principalmente. Tá bom que ele tem um equipamento bom? Tem, mas é porque ele é diferente. Ele é diferente. Então, não olhe olhando com os olhos de quem não quer ver que ele é diferente, porque ele é diferente sim. O Kyle Larson ele é diferenciado. Ele é uma sumidade no negócio mesmo. E não dá para comparar ele com o Nelson em nível de talento e de pilotagem, não. Ele está acima, sim. E é isso. E eu acho que até chega a ser... Fica até... É uma coisa que não é para ser feita, na verdade, esse tipo de comparação. Né? São trajetórias diferentes... Estão na mesma equipe, mas são times diferentes, vamos dizer assim. E o talento dos dois é diferente também. E não dá para comparar. Os números do Kyle Larson impressionam qualquer um. E eu tô sim muito curioso para ver o que ele vai fazer na Sprint Cup, começando já por Charlotte esse ano, já que ele vai estrear no 51. Que é um carro bem ruim, vai dar pra gente saber o que ele pode fazer com um carro ruim. Né? Mas assim. Que se fosse só o crew chief ou o carro, não, porque também foi a opção do Nelsinho, né, escolher o Chris Carrier continuar, mas teoricamente é o mesmo equipamento, os dois têm disponível. Mecânica Hendrick, chassi da Turner, o Chris Kerr não tinha experiência de Nationwide, né? Mas o Trent Owens já tinha, e aí é talento do piloto, e aí é diferente mesmo, e não dá para comparar, não. E não tem por que fãs do Nelsinho ficarem pegando no pé quando o Lars está andando atrás dele, entendeu? Quando classifica atrás dele. É isso que me chamou a atenção. Tipo que o Larson virou um parâmetro, né? Uma escala de medida para saber o tanto que o Nelsinho está andando bem. Se fosse comparar, então, pá, Nelsinho tá morto, tava a pé hoje, tinha se demitido da Turner. É, Bom. pode ver uma comparação, é Só uma uma coisa aqui. comparação oriunda da Fórmula Então, 1, né? isso Sempre é. comparar o. Não tem Sempre por que comparar comparar um com companheiros piloto que nem com o outro. existe. Não dá, não E dá. na NASCAR não existe isso. Na NASCAR não tem isso. Na NASCAR E cada carro é cada carro, basta cada ver o que o equipe é Jimmy. Nós cada temos vários equipe. perfis da NASCAR. Isso, basta ver o que o Jimmy Johnson Ô, Léo. faz com o equipamento da Hendrick. Não dá para comparar. Ô, Léo, Pedro. Sim. Fazer como é na Fórmula 1 não cabe, porque na NASCAR existem vários perfis de pilotos. Tem aquele cara agressivão, como o Kyle Busch, tem aquele cara mais comedido, como o Kinst, tem aquele cara que nem o Ryan Newman, que não aparece nunca, mas vai lá e come uma vitória, sabe? São vários perfis, cara. Mas só uma coisa do Larson, só para encerrar minha parte sobre ele, eu acho que é o. Pra ver como que ele é diferente, como ele tem um karma especial, na semana de Daytona, por exemplo, ele na terça-feira, ele não, no sábado, ele estreou no Super Speedway, largou em 12º, 13º, foi subindo, subindo, terminou a prova da Arca em segundo lá. Prosseguindo, na terça-feira, ele fez uma prova da Wheeling Late Model lá, virar TT no Twitter lá, virar. Mundialmente, o pessoal falando, porque ele jogou o cara fora lá na última curva. E no sábado, ele foi o principal personagem daquele episódio que, por muito pouco, não terminou em tragédia. Que o motor não ficou no. No. Que o motor ficou na, no, na grade da prova. Ou seja, ele é um cara especial. Em 3 dias, ele foi o homem dos comentários É, não, Daytona. o Carl Larson é diferenciado mesmo. Eu peço que você faça, Anderson, o que o Hélio recomendou. Procura Carl Larson 2012 no YouTube, vê as provas da East Series e vê a participação dele na Truck Series, nas três etapas que ele fez. Não vai precisar de mais nada para você mudar o seu conceito de que é só o equipamento da Ganassi que tá auxiliando ele, que ele é bom sim. Não, ele não é bom não, ele é diferente mesmo, ele é diferente. Ele é o É cara. um cara diferenciado. Isso. Seguindo aqui o podcast, já vamos continuar falando do Caio Larson. O presidente, para você ver como que as coisas acontecem de forma coincidente, o presidente do fã-clube Deus Mito Caio Larson, o meu amigo Ítalo Augusto, ele pergunta para o Hélio o que ele acha da estreia do Mito em Charlotte, do Mito Caio Larson em Charlotte. Olha, ou o Larson vai rodar 3 vezes, ou ele vai andando, chega até dando top 5 e acaba batendo, jogarem no muro, ou ele vai assustar todo mundo com alguma dessas apresentações dele, cara. Eu, como sou mais comedido, eu acho que ele vai rodar umas 3 vezes, vai chamar amarelo, assim, porque ele é meio 880, ou ele vai e faz uma coisa assustadora positiva ou assustadora negativa. Eu vou apostar que ele faz um top 15. Eu acho que é por aí também, top 15. Eu ia falar top 20, ia ser bem modesto. Mas eu acho que ele vai botar esse carro para andar um pouco na frente. Mas assim, eu acho que ele vai fazer alguma armada assim. Alguma coisa diferente a gente pode esperar. Que não vai ter coisa normal acontecendo, não. Ou vai muito bem, ou vai muito mal, ou vai alguma coisa acontecer. Mas é bom ficar de olho. Vai ser bacana ver ele estreando lá em Charlotte. É, daqui 2 semanas, né? Em Charlotte. Exatamente. Perguntas que foram feitas no grupo NASCAR Home Tracks. A primeira do Guilherme Martins. Qual está sendo o maior mérito do Matt Crafton nessa temporada? Regularidade, acerto da truck ou bom trabalho da equipe? Tudo junto. Ponto. Ponto. Hélio. É o ano dele. É o ano dele. Fecha com os dois. É o ano dele, tá dando tudo certo. A segunda pergunta do Guilherme. Qual a verdadeira razão do Regan Smith ter se perdido no campeonato? É culpa dele mesmo. Ele se perdeu no campeonato. Não sei o que arrumou. Se perdeu. Ou é a maldição dele, o Júnior. Tudo culpa do... É a maldição do Deu Júnior, não, Léo. É a praga que o Sadler mandou nele. Bem lembrado. É a praga do Sadler. Eu acho que é culpa do Chris Kerrer. Mas não, brincadeira. Tô brincando. Não, é do Sadler, velho. Você não vai ser campeão. Praga do Sadler, amigo. Sadler jogou uma macumba pesada em cima do menino. Terceira pergunta. Até que ponto o Dega pode interferir na situação do Chase em termos de título? 90% de chance de interferir. 95% de chance de mudar tudo, velho. Dura, você queria estar lá pegando o Chase, ô Pedro? Você faz com expectativa, chega lá, não muda nada. É. Todo mundo bate e fica o Jimmy Johnson lá com 40 pontos na frente de todo mundo, faltando 3 corridas. Igual aconteceu em 2008 e 2009. Aconteceu desse jeito aí. 2007. Mas bem hoje, graças ao Carl Edwards, né, que isso. Tirou os companheiros da equipe do campeonato, né? Eu acho que não vai acontecer nada que vá mudar de forma tão significante a tabela de campeonato para a briga pelo título. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Jimmy Johnson, se a corrida vai andar de 30º para o fundo, faltando 50 voltas, ele avança e vai terminar dentro do top team. Pode escrever aí. É o padrão Talladega de Jimmy Johnson. Pode escrever aí. E o Fausto Teixeira da Silva pergunta sobre o Nelson. Existe possibilidade do Nelson ir para uma equipe melhor na Nationwide? No momento, não. Não foi veiculado nada, mas eu acho que se ele correr atrás e trabalhar, eu acho que ele pode até conseguir uma vaga na Roush, acho que seria interessante, né? Que chegou até a ser falado, né? Chegou a ser o caminho dele para esse ano. É isso que eu ia falar. Eu acho que existe sim a possibilidade. Eu acho que não mereceria a vaga. É diferente, né? Existe a possibilidade de merecer a vaga. Mas existe a possibilidade porque ele pode levar patrocínio. E assim. Pode comprar uma vaguinha. Não, eu não falo em comprar vaga. Ele pode sim, pode facilitar levando patrocínio. E assim, não acredito que não vá fazer tanta diferença em termos de resultado. Porque eu não creio que esse equipamento da Turner seja tão ruim assim. Mas se for para uma Gibbs, por exemplo, seria bacana para ver qual vai ser, né, o desempenho e tal. Existe a possibilidade porque ele talvez tenha bons contatos nos Estados Unidos, ele chama a atenção, ele tem uma boa relação com o marketing lá. E chama aí, atenção mesmo. Exatamente, chama atenção, inclusive por algumas outras coisas, mas chama atenção. E tá na mídia, então tá lá e quem sabe, né? Pode sim, existe a possibilidade. Se fosse por mérito, eu não acho que ele não mereceria uma vaga numa melhor equipe. Mas por questões empresariais e tudo mais, ele pode sim ir, sem problema. Ficar ali na Roush seria uma boa para ele, até pelo programa da Roush, que não vai muito bem, mas quem sabe pro futuro. O que eu não vejo na Roush é abrindo vaga para Sprint Cup. Não, falta daqui 2-3 anos, né? 2-3 anos. Daqui uns 2-3 anos. Pode ser. Mas de qualquer forma, é o que eu disse. Eu acho que um final bom, nem conseguindo um top 5, uma pole, sei lá. Mas se ele fizer um final bom, aparecer bem, quem sabe ele não arruma alguma coisa pro ano que vem, já aparece bem na fita. Meio que apaga o que aconteceu durante o ano. E às vezes com as mudanças dentro da própria Turner, seja interessante ele ficar na Turner mesmo, quem sabe. O Algar não vai para Sprint Cup, o Buescher vai para Nation, o Buescher só para... O problema é o Buescher subir para Nationwide, que vai dar uma freada no negócio. Mas, bom, vamos ver o que vai virar depois na CBCs. Bom, bloco de perguntas é isso aí. Palpites agora, rápido, porque já tá tarde e o Leonardo não tem horário de almoço amanhã, não vai poder dormir. 1:30 da manhã e nós aqui trabalhando. Que graça ainda. Simplesmente foi um amor. Vai que Elton depositar algum. Só por fazer o que gosta. Na Sprint Cup, não, vamos falar da Nationwide primeiro. A Nationwide tem 42 carros inscritos. A gente tem de diferente aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O Blake Cook. O Blake Cook tá largando já faz um bom tempo. O Landon Castle volta no 4. Jeff Green, Chase Miller, Sam Hornish, Chris Buescher no 16, Matt Kenseth no 18, Dakota Armstrong no 21, no 22 vai o Keselowski, no 33 vai o Paul Manor e no 34 vai o James Buescher. No 54 cai o Buescher como de costume. Palpites, Léo, Hélio e eu. Palpites. Matt Kenseth ganha no sabadão. Sábado, Kansas. Eu vou de San Juan Júnior. Vai calar a boca de nós três aqui. Não, ele vai chegar de atrás do carro 22. À frente ele não chega. Vai quebrar o tabu, Léo. Vai quebrar o tabu. Austin Dillon vai vencer. Ó, só pra falar do Black Ô, Cobra, a gente rapaz, ficou brincando. a Jennifer Jacobo vai no 23. Já tem uma bandeira amarela garantida. Viu, Pedro? Só pra falar que a gente tava Ah. brincando com o Blake Koch aqui. Ele já fez 81 largadas na National Wide Series, 23 esse ano. E o melhor lugar, melhor posição dele esse ano foi um 16º lugar em Phoenix, na segunda corrida do ano. Bem lembrado, obrigado. Esse cara aí, Léo, fez uma corrida na Turner pela Truck Series, naquele Truck 32 2010, cara. Ele andou muito bem, cara. Não, nunca andou em 2010 2011, 2011. Não andou? 2012, ano passado. Isso. E Atlanta até. Era É, aquele Truck amarelo, 32. ano passado. Beleza. Então eu vou de Austin Dillon. Então, e aí fechou. Sam Hornish. Pro Hélio, pro Léo é Matt Kenseth, pra mim é Austin Dillon. Sprint Cup, 43 inscritos, tudo aquele povo que tá inscrevendo mesmo. No Quem vai? 51 volta o Allgaier e o Almendinger vai no 47, o Bob Labonte tá a pé. Cole Whipple vai no 30 de novo. Landon Castle no 33 e Tony Haynes no 40. E o E Rick Sorensen no 95. o Justin Allgaier fazendo a sua largada no 51. Isso, eu tinha falado no começo. Já falou, né? Falei. Vamos lá, então. Então vamos lá, então. Quem vai ganhar a corrida vai ser ele, claro. Tá igual bingo, né? Idade de Cristo. Quem vai ganhar a corrida vai ser o vou postar de novo, um Kyle Busch. Vixe, Maria. Jeff Burton. Se eu apostar no Kyle Busch, Leão, será que vai? Então vai, fecha comigo Não, então, Pedro. vou fechar no Joey Logano. Não, o Diogando não vai ganhar nada, não. Vai ganhar, ué. Ah, não, o Diogando ganha sim. Quem sabe? É Nationwide, uma né? boa aposta. Não, tô falando da Sprint Cup, ué. Vai dar Joey Logano. Rapaz, respeita, moço. Já até venceu esse ano. Bom, é isso. Léo, você quer falar rapidinho sobre as notícias aí pra gente encerrar esse bloco e essa edição? Bora, vambora, porque a gente tem que trabalhar amanhã. Então, vamos lá, rapidinho as notícias esse ano. A German Racing tá trocando de Ford para Chevy, né, o ano que vem. E tem uma outra notícia também aqui que eu vi também rapidinho, que o pessoal da Michael Waltrip lá, parece que vai, o pessoal lá da que trabalha lá mesmo lá, parece que eles estão querendo sair da equipe do carro 56. Esse carro 56, não sei não, mas vai acabar acabando esse carro 56. Vai todo mundo debandar, vai inexistir esse carro ano que vem. Não vai existir mais. E a notícia que foi a grande notícia da noite, né? Que tá o maior reboliço, saiu até na imprensa brasileira, é que o Nelson Piquet, com a brincadeira que o Parker Kligman chamou ele de viadinho, né? Falando mais rápido assim, ele acabou sendo multado pela NASCAR em 10 mil dólares. Porque ele brincou com o Parker Kligman com por causa de uma foto postada no Instagram. Só peneirando esse assunto aí, pelo que está sendo apurado aí, assim, é que um fã da categoria, alguém que viu o comentário do Nelsinho, tirou uma cópia, né, fez um print da imagem com o comentário e acabou enviando para a NASCAR. E aí a NASCAR tem uma conduta de ética lá dos pilotos, e inclusive em redes sociais e tal, e prega, né, para evitar esse tipo de comentários e tal, e por isso Pra não manchar a imagem isso. da NASCAR, E né? é uma empresa e o piloto que tá lá tá sujeito a isso, então não venham dizer que é perseguição, que é coisa de americano, que não sei o quê, não. Qualquer um que tá lá tá sujeito. Tanto que acho que o Hélio vai até falar isso sobre o Jeremy Clements no começo do ano. O Kurt Busch foi punido porque pela NASCAR também teve que pagar multa por causa do problema com o Jerry Punch lá. Então, assim, tem que se policiar porque a categoria prima pelos bons costumes, vamos dizer assim, né? Tem que ter cuidado com isso aí. Tanto que a categoria fez com a Michael Autry Race lá pela maracutaia toda. Então, assim, tá bom que é muito moralismo, vamos dizer assim, e aí já a gente já vai entrar em coisas de ideologias e tal, mas é bom, é importante, né? O cara é uma pessoa pública e tal, tem que se policiar com isso aí sim. Ele mesmo já pediu desculpas no Twitter, dizendo que se arrependeu dos comentários e tal, que não pegou bem. E, né, tá bom, que fica parecendo que o cara tem a vida própria dele e tudo, mas ele tem 1 milhão de seguidores. É, o comentário foi feito no Instagram, mas vamos dizer que fosse feito no Twitter e tal. Mesmo assim, tem milhões de seguidores e o Parker Kilman também tem seus fãs. E então é complicado. Então a NASCAR achou por bem multá-lo e ele vai ter que passar por uma escolinha também de reciclagem para aprender um pouco sobre esses tipos de comportamento aí, né? Ah, o Pedro, só para terminar mesmo as notícias, o carro 22 já teria, não passou na inspeção após a corrida no sábado, né? Já não tinha passado, foi tudo guardado lá. Aí saiu a punição hoje, o carro 22 foi punido, perdeu 6 pontos no campeonato de carros. Mas a vitória continuou dele. Então, só terminando a história da punição, é bom lembrar que, como o Pedro falou, a NASCAR é uma empresa. Imagina, você funciona. Não que seja um funcionário direto, mas você ganha dinheiro com a NASCAR. E Não, você você assina os seus carrega o logo contratos. da NASCAR no macacão, então. Então, você trabalha na sua empresa, você vai lá, posta uma foto inadequada em alguma rede social assim, e o seu patrão vê e não vai gostar. Eu conheço casos de gente que perdeu o emprego por situações assim. É complicado, né? Mas. É, então, talvez, sei lá, se fosse só uma chamada de atenção, tudo, foram apenas 3 letras que o Nelsinho escreveu lá que acabou gerando essa multa para ele e esse puxão de orelha da Pedro. NASCAR. E é bom lembrar, rapidão, dos homossexuais. Assim como os negros, pessoas asiáticas, minorias, a NASCAR se importa muito com esse público. Ela Latinos, por exemplo. faz de tudo para tirar esse rótulo que ela tem, que só caipira e redneck gosta da categoria, sabe? Eles fazem tudo porque quem banca o show são os fãs. E como hoje em Exatamente. dia nos Estados Unidos as minorias estão aumentando. Pega É mal, né? Pega mal, bastante pega mal. conversa. Não, pega mal. É, pega mal. É, tá, é porque, infelizmente, é porque é uma pessoa pública. E isso vira uma coisa muito grande. E então é por isso, né? Mas é aquilo que a gente tem que dizer, né? Tá sujeita a isso porque tem vínculo com a NASCAR, que é uma empresa. Então tem que se policiar mesmo e com certeza não vai se repetir, tanto que vai passar por uma reciclagem e tal para isso. Por demais, eu acho que não é uma coisa assim para se fazer tanto, né, tempestade em copo d'água e tal, mas tem que entender o lado da NASCAR também. Se tá lá no, se tem um código de conduta, né, um código de ética lá e ficou bem claro isso quando assinou o contrato, né, e tudo mais. Então, se pisou na bola, tem que entender, beleza. E não adianta fazer escarcéu, porque não é porque o cara é brasileiro, gente. É porque é da categoria fazer isso. E é ponto final. É, mais alguma notícia, Léo? Não, notícias são essas dessa semana. Beleza, né? É, Léo, quer fazer alguma outra consideração aí para a gente fechar? Não, só agradecer a quem mandou pergunta e está ouvindo a gente, que 7 corridas do final do ano. Estão aí sempre acompanhando a categoria, sexta, sábado, domingo, sofrendo ainda com os screens. E ainda A gente sofre está com a junto aí. gente ainda durante a semana. É isso aí, moçada. Vamos agradecendo quem está acompanhando a gente. Pode deixar comentário mesmo na página lá no Big One embaixo lá. a gente lê, a gente dá toda a atenção e a gente gosta que deixa perguntas e podem criticar também, pode meter a Isso lenha na que eu ia gente. falar, Igual a pode gente meter a faz lenha. assim com os caras aí, vocês podem. Não gostou do que eu falei? Desce a borracha mesmo. Não processa não, que Pedro, advogado é caro, eu não tenho dinheiro, gente. Pedro, porque o grande. Ô, Léo, Léo e Pedro, o grande objetivo quando abriu a gente, esse podcast era uma outra maneira de aparecer alguém para falar só de NASCAR, só daquilo que a gente Exatamente. gasta 10 horas por fim de semana assistindo aos amigos aí. A nossa filosofia é essa, né? Passar para uma forma mais humorística também, e em língua portuguesa, uma mesa redonda de NASCAR, assim, com caras que acham que entende de NASCAR, né? Então é isso aí, moçada. E continue acompanhando a gente. Twitter, arroba Leonardo Guina, arroba Hélio underline Lima 18 e arroba Pedro Mugarte. Grupo NASCAR Home Tracks no Facebook, pode procurar lá. Página That's Racing Brasil, todos gerenciados pelo Leonardo Guina. O Hélio Lima mantém o NASCARmanOhMan.blogspot.com.br. Só um ponto. É, no meu blog, todas as corridas que passam em língua portuguesa você pode encontrar lá. De Exatamente. maneira pirata, né? Mas você encontra lá. Tem Você alguma. que não. Segunda, terça-feira, no máximo, estão as três lá. Vocês que, por Tá uma correndo coisa ou o outra, não risco podem assistir. de ser processado pela NASCAR, mas tá colocando as corridas lá porque Não eles. sou eu. Não sou eu. O blog é do Alfredo e quem posta é o Lucas. Então vocês podem estar lá acessando o Man on Man e assistindo as corridas. Os podcasts saem no Big One Brasil. É para sair toda terça, mas a gente é muito rebelde e acaba gravando toda terça e sai na quarta, tá, gente? E aí vocês podem ir acompanhando lá. E eu agradeço muito quem está nos ouvindo. Pode deixar comentário, faço questão, mandar pergunta e tudo mais. E xingar a gente se quiser, só no processo que a gente não tem dinheiro. E aí, na semana que vem, a gente volta falando sobre as etapas do Kansas. E até a semana que vem. Um abraço. Singing sweet home Alabama all summer long. Catching wall up on the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll while we were trying different things.